Atenção para o top da primeira do seu rádio. 850. Se o difusor 850 chega onde eu quero, na maior curtição, a gente encontra aqui nessa rádio o que a gente quer pra nossa emoção. Alô, alô, São Francisco, Campos e Talva, São João da Barra, estamos aí. Alô, alô, São Fidélis, Carapebus, Macaé, Campos, estamos aí. Conceição de Macapu, Rio das Ostras, Cardoso, Itaú, Carique, Samã. Saudade difusora de noite, de dia, à tarde, manhã. Vem cantar, vem dançar, se formar, vem sorrir. Difusora sempre a primeira pra você curtir. Vem pra cá, vem ganhar com a nossa alegria. Difusora sempre a primeira de quem anuncia. Difusora. Identificação. ZYJ 470, Rádio Campos Difusora, 850N, a rádio do Norte Fluminense, 10 mil quilowatts de potência, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Brasil, uma emissora do Grupo Barbosa Lemos. Ouvintes, já está no ar o programa Voz da Libertação da Igreja Pentecostal Deus Amor. Sede Mundial, São Paulo, Avenida do Estado, 4568, São Paulo, capital. Responsabilidade da nossa irmã Erenir Miranda, que prega a palavra de Deus e ora através dos dons do Espírito Santo. O milagre de Deus continua acontecendo em nossa vida. Em Campo do Goitacás, a nossa sintorial, ela está na rua Doutor Miguel Herédia, número 70, aqui mesmo no bairro da Lapa. Responsabilidade dele mesmo, pastor Oséias de Oliveira, que prega a palavra de Deus, ora através dos dons do Espírito Santo. E o milagre do Senhor continua acontecendo em nossa vida. Você é o nosso convidado para estar conosco, para participar de uma das concentrações da nossa Igreja Pentecostal Deus Amor. Que Deus abençoe a todos vocês, até ano que vem. Fique todo na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Despedida do seu irmão em Cristo, pastor Jorge Luiz Pereira, e até nesse momento esteve comigo o nosso irmão Alexandre Ribeiro. Fique todo na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Esta é a Rádio Campos Difusora AM, operando em ondas médias, 850 kHz, ZYJ 470, transmissores irradiando 10 kW de potência, com estúdios localizados na rua Carlos de Lacerda, centro, transmitindo de Campos dos Goitacazes, cobrindo de Niterói à Bahia, com propagação de seu sinal para todo o Brasil. Rádio Campos Difusora.